Olá, muito boa tarde, bem-vindos a mais um Conversas de Esquina. As conversas de esquina estão de volta, sábado, 18 horas, www.radiozero.pt. Podes também acompanhar os nossos programas em www.facebook.com/conversas de esquina. Lá tens acesso a todos os programas e também a todas as fotos das nossas emissões. E hoje é um dia especial aqui na Rádio Zero e também nas conversas de esquina. Tenho aqui, junto a mim, uma das pessoas que eu mais admiro. Acompanho já há cerca de um ano o seu blog, falo do Alfaiate Lisboeta, do José Cabral, e graças a isso também aqui nos estúdios da Zero tenho uma concentração de sexo feminino acima da média. Não sejas assim. Mas sim. Já estão a falar, mas eu durante 5 meses faço este programa e nunca tive esta concentração de sexo feminino aqui nos estúdios. Hoje, graças ao Alfaiate Lisboeta, tenho. Ou seja, certamente isto será por mim, não há dúvida. Muito boa tarde às nossas meninas, à Xana, à Sara, à Raquel e à Sandra. É isso. E também, boa tarde, José Cabral. Muito bem-vindo às conversas de esquina. E a primeira pergunta que eu Obrigado, lhe... agradeço. A primeira pergunta que eu lhe faço é, está na moda falar sobre a moda? Pois, se calhar está um bocadinho. Eu acho que o que aconteceu foi que a moda era um mundo, era um facto social em si que estava um bocadinho distante de muitas pessoas. E por vários motivos, e também se calhar um bocadinho por culpa da blogosfera, tornou-se assim um meio mais democratizado. O resto é uma tendência, aconteceu com tudo se democratizou. A moda, tipo, como a moda não está à parte do mundo, não está à parte desse mundo social, por isso aconteceu também com a moda, por mais que custe algumas pessoas ou não, não sei, faço ideia. Mas a verdade é que sim, a moda tornou-se uma coisa mais imediata para todos. Começa-se a democratizar, para já, a moda, a roupa, o sentido de estilo, o fato de haver uma Zara que se calhar há 15 anos ou há 20 aparece e faz com que as peças de design mais interessante não fossem prerrogativa de quem tivesse meios para pagar, enfim, um valor considerável por determinada peça, e depois muitas outras, depois os mídias, etc, enfim, mas sim, acho que sim. Eu ainda me lembro, mas se calhar, não sei como é que é hoje, eu agora vejo menos televisão, mas o telejornal acabava muitas vezes com os desfiles de moda. Isso era uma coisa que se calhar há 30 anos não acontecia, há 20 anos já acontecia, depois começou, agora se calhar a moda até ocupa se calhar mais do que 5 minutos, não sei, mas assim, parece-me claro para todas as pessoas, e acho que não é nada, assim, não é nada de polémica, é relativamente consensual dizer que a moda realmente está mais na ordem do dia. Nem diria tanto de moda, apesar de acho que a expressão é bem conseguida, mas realmente vem um bocadinho para ficar, parece-me que não é assim, a moda não aparece como tendência, de facto está na ordem do dia, as pessoas interessam-se por moda, é um conteúdo que querem consumir, e acho que basicamente foi isso que aconteceu. E o estilo está no topo das prioridades dos portugueses? Eu acho que, eventualmente, eu acho que a preocupação com a imagem... Aliás, o que é ter estilo? É mais por aí. Eu acho que... Já vou cada um. Eu acho que a preocupação com a imagem, a preocupação com aquilo que, enfim, que emanamos, a preocupação com aquilo que as pessoas veem quando olham para nós, mesmo se não nos dirigem a palavra, é um tipo de preocupação que eu acho que está presente está presente em todas as pessoas. Agora, uma boa questão, será que há 20 anos, já há 30 não estava? Não sei. As pessoas antes não se gostavam de ver ao espelho, quando passavam por ele, mesmo que não tivessem, obrigatoriamente. Não gostavam de sentir que de alguma forma... Não sei. Isso parece-me um bocado confuso, porque não tem nada, não tem que ver com épocas, não tem que ter a ver quase com a nossa natureza humana. Nós gostamos, não digo de agradar aos outros, mas que os outros fiquem agradados connosco, mesmo que não façamos um grande esforço para agradar. Quem diz que não, ou é mentiroso, ou então é uma pessoa muito singular. Não quero falso também... modesto. Pois, não sei. Agora, o que é ter estilo? O que é ter estilo, não sei. Eu tenho, enfim, gosto de pensar que tenho uma visão um bocadinho alargada daquilo que é ter estilo, no sentido em que acho que não tem que haver uma tribo urbana ou um tipo, ou um determinado dress code. Eu acho que isso é aquilo. Aliás, desde miúdo, e falar em tribos urbanas, e isso é um conceito que até se usa muito quando, na adolescência, etc., não é? Entre os jovens, eu acho que nunca gostei muito de ser rotulado de uma forma. O que é muito fácil, basta aparecermos duas ou três vezes vestidos à frente da mesma pessoa, com um certo alinhamento estético, por assim dizer, e à partida temos o rótulo, é normal, nós comunicamos connosco próprios, enfim, através de símbolos, signos, não é? E encaixamos as coisas nas prateleiras, isso nem tem que ver com discriminação ou o que quer que seja. Mas sempre fugi um bocadinho disso, sempre deu gozo vestir-me de uma forma para uma determinada ocasião, e se fosse preciso, no dia seguinte estava de uma forma completamente diferente, mas por isso para mim o que é estilo é uma coisa, não sei o que é ter estilo, mas é seguramente, eu vejo, não sei, supostamente eu fotografo pessoas com estilo. O que eu faço é fotografar pessoas que de alguma forma me cativam, que me inspiram, que eu acho que me dá vontade de partilhar. São pessoas que de alguma forma, eu sempre esta expressão de olhar para trás, há pessoas que não dão vontade de olhar para trás, não é? E pronto, por isso o que é ter estilo é, no fundo, é uma imagem agradável. É uma imagem agradável, é quase como dizer que, se bem que o ter estilo, mas já lá vais, vamos ter tempo. Vai demorar, não é? Sim. Agora nem vou estar a introduzir esta variável. E como é que é encontrar esse estilo? Esse estilo procura-se ou Alfaiate Lisboeta sai de casa todas as manhãs com uma máquina sempre preparado para aquilo que estiver O Alfaiate Lisboeta nunca sai de casa, está alguns ali no www. Sim. Eu quando saio de casa, não, o que acontece é o que eu faço é de simples, há pessoas que me despertam a atenção, há pessoas que eu não sou aquele tipo de pessoas que quando vê alguém que, enfim, às vezes vejo pessoas que eu acho que estão vestidas de uma forma, nem é que, enfim, até só ridículo, muito mal conseguida, acima de tudo, às vezes vejo pessoas que parece que fizeram um grande esforço para estarem engraçadas e não vou dizer que não reparo nessas pessoas, mas não perco muito com elas, não sou aquele tipo de pessoas que começa a dar de vaso a toda a gente e a apontar, não sei o quê, enfim, mas acho que isto é uma forma de estar, mas nem tem que ver nada. Agora, aquilo que acontece é que eu reparo, de facto, se calhar reparo, há pessoas que me despertam a atenção, não é? As tais que não me despertam a atenção pelos melhores motivos estéticos, não fico muito tempo a pensar nelas. E de facto, e também isso não me leva a tirar conclusões menos simpáticas sobre a sua personalidade. As outras tenho vontade realmente de as fotografar, porque eu acho que são, eu acho que as pessoas não são muito conta disso, mas todos nós procuramos o belo. Procuramos o belo quando compramos um relógio, quando andamos a ver carros, quando andamos a ver casas, ou quando escolhemos um quadro para pôr, seja na casa de banho, no quarto ou na sala. E no fundo acho que é este. Depois o belo pode-se dobrar em muitos conceitos, enfim, muitas perspectivas, imensas, enfim, o que é que seja. Mas acima de tudo o que eu faço é fotografar pessoas que me cativam. No fundo são pessoas a quem eu encontro o belo, de alguma forma. E pronto, é isso, basicamente é isso. Ou seja, não é um ato de seleção, não é um ato... É um ato de pessoas que me surpreendem, que me captam a atenção e pelos melhores motivos possíveis, assim, do ponto de vista visual. E como é que surgiu esse gosto por fotografar pessoas diferentes que lhe captam a atenção? Assim, o gosto, vamos lá ver. O que aconteceu foi, não é uma coisa... Eu acho que eu sempre... Ou melhor, há um dia em que um amigo meu me mostra... Isto é dezembro de 2008, há um amigo meu, sábado de manhã, lembro perfeitamente... Estou em casa de um amigo, estávamos à espera de um terceiro. Entretanto, não sei porque ele começa a mostrar blogs deste género, em que de facto o autor publica fotografias de pessoas, enfim, que apanha na rua. E acho que o conceito é muito giro. E vem um bocadinho à lei daquilo que estamos a falar, da democratização. No fundo, qualquer pessoa, qualquer um de nós pode ser um ícone de estilo, independentemente de sermos muito ou pouco conhecidos, ou nada conhecidos, ou ninguém ter ouvido falar de nós. E isso é engraçado, porque a ideia é realmente que as pessoas estilosas não... Enfim, estou a este termo é um bocado rei. Mas vá, as pessoas estilosas, vamos assumir. As pessoas estilosas andam só pelo centro de Milão, enfim, ou pelas grandes artérias de Paris, Londres ou Nova Iorque. Ou são pessoas conhecidas, famosas, etc, etc. Aliás, quantas vezes as marcas se agarram ao fato de haver pessoas conhecidas a usarem os seus artigos, ou não sei o quê. Mas a verdade é que há pessoas de estilo em cada esquina, pessoas que não são conhecidas, e também não acho que o fato de nos vestirmos bem seja motivo para a comunicação social andar a alardear o nosso nome. Agora, o que eu acho piada é realmente dar este lado mais democratizante, e há pessoas que encontramos na rua e que podem ter feito um grande investimento com aquilo que estão vestidos, há outras pessoas que não, que vestiram literalmente por tudo e meio, e acho que são ambos igualmente interessantes. Bem, talvez a que tenha vestido por tudo e meia seja mais fascinante, mas basicamente tem que ver com isso. A paixão em si, eu realmente não sei se podemos falar de paixão, não, mas realmente dá-me gosto fazer isto, pronto, não é disparatado o termo. Agora, o descobrir que acho piada, o que é giro é eu começar a fotografar pessoas na rua quando não tinha experiência fotográfica e depois dar-me conta que afinal aquilo não é mais que um prolongamento que eu já fazia, eu já reparava naquelas pessoas. Isto é engraçado, ou seja, acabei por me propor a fazer uma coisa que tinha sentido para mim mais do que eu próprio podia imaginar. Enfim, ainda bem que foi assim, também não é por acaso que na altura me deu vontade, mas só depois de começar a fazer isso é que comecei a olhar para trás e pensar realmente eu já reparava nestas pessoas. Aquilo que eu faço agora é ficar com a tal, vá com a tal memória, com o tal registro, e num formato que depois eu posso publicar, partilhar e com todos. Basicamente, aliás, anda meio mundo a tirar fotografias e a publicá-las, não é? Seja num blog, seja no perfil de Facebook. O que eu faço não é nada assim tão fora quanto isso. Todas as publicações que eu vejo agora no Facebook são aqueles do Instagram, ou coisa assim. Sim. Isto agora é giro. Quem ouvir esta entrevista daqui a 6 meses, o Instagram já nem existe. Este gajo não sei o que é que ele está a falar. É outra coisa qualquer. Mas pronto, é agora o que está na moda. Mas antes do Instagram, as pessoas, não é? Estou na Tailândia, estou aqui. Euzinha na Tailândia. E pronto, não. Sim. Por isso, exato, a gente. Essa expressão. O álbum, não é? Um álbum que chama-me Myself and I. E a pessoa expõe aquilo e fica com a sensação que está a ser muito espirituosa. Então, eu apanhada desprevenida. Exatamente, tira. Então pronto, tem que ver com isso. Mas sim, mas eu acho que... E agora estava... Mas só aprendi sempre com o feedback dos outros. Estava a ouvir a tua pergunta e a pensar se de facto pode ser que se pode dizer uma paixão. Porque me dá gozo, realmente. Dá-me gozo abordar uma pessoa na rua e não... E enfim, aquele momento engraçado agora vai sendo menos estranho para mim, não é? Já lá vou mais de 3 anos e meio, mais de 3 anos de blog, sabe? Quase, exato, a caminho dos 3 anos e meio. Enfim, 3 anos é uma marca já simpática. Já posso dizer que se há alguma coisa no que te respeita a abordar estranhos na rua, para lhes fazer uma sugestão caricata, mas pronto, vem daí a paixão, vem daí, enfim. Mas é também encarado como uma profissão. E quais são as verdadeiras dificuldades dessa profissão? Não é só chegar à rua, fotografar as pessoas ou pedir para a pessoa se deixar fotografar. Vamos. Quer dizer, isso é a essência. A questão de ser como profissão. Bem, de facto, eu, quando comecei o blog, tinha uma profissão. E da altura decidi prescindir dela. Se a profissão é abordar estranhos na rua, se é um bocado. Não sei onde é que fica o contorno, não é? Não, aliás, quando perguntam. Portugal torna-se mais fácil porque as pessoas que eu conheço, ou porque são apresentadas por alguém. Eu se falo com alguém que não conheço no registro, às vezes ainda digo que sou bancário, às vezes é mais prático. Mas alguém parece alguém e diz, não, opa, aquele gajo. Enfim. Ou aconteceu no outro dia, eu disse, sou bancário. Disse, não é, não. Mas mesmo que, especialmente quando viajo, é sempre um bocadinho difícil estar a explicar. Nem sei, quando falei em profissão, o que é que eu faço? Não sei, crio uns conteúdos, não é? Criador de conteúdos, não sei. Mas em relação a isso, como é que é? Não tem assim, não há assim nenhuma receita específica, mas é o que eu faço sempre. A minha abordagem é a coisa mais simples à face da terra. Eu vou ter com uma pessoa e digo que gostava de fotografar, explico ponto. Mas a nível da questão de financiamento? Financiamento? Querem saber o meu IRS? Mas esse está simpático. Não, o financiamento, tem que ver. Isto, o blog é uma carlice, não é? O blog é uma carlice, é alguém que decide... Bem, agora eventualmente, com esta ideia de que há pessoas que realmente mudaram a vida por causa de um blog, pode haver pessoas que pensam num blog de uma forma... Não tem mal nenhum, as pessoas pensam nisso. Não. Agora, eu quando comecei o blog, e como começa a maior parte das pessoas, independentemente dos sonhos que elas possam ter, comecei o blog porque de facto achava que era qualquer coisa que me faltava à minha vida, que era, não sei, uma pessoa tem, temos diversos mundos, diversas variáveis, temos amigos, famílias, trabalho, etc, etc, mas pronto, achava que faltava qualquer coisa e de facto não tinha nada assim mais pessoal. E o que eu andava a fazer era escrever uns textos que não tinham nada a ver com o estilo ou o que é que seja, ou pelo menos não estariam assim tão relacionados com isso. E depois, realmente, quando tive aquela inspiração de, por via dos outros blogs de uma amiga, achei que era engraçado fazer, apesar de não ter experiência fotográfica de relevo. Mas não tem, em termos de financiamento, realmente, comprei umas máquinas fotográficas, não é? Comprei uma máquina, aquilo começou com uma máquina em segunda mão, que me custou 300 euros, mais a câmera. Está há 300 atrás, por isso a inflação não tem, sim, não há nada. 300 euros há 300, enfim, acho que são 300 euros agora, pouco mudou. É fazer os cálculos com a inflação. Agora, não. E depois foi engraçado que nesse verão fui viajar e a máquina. Não foi nada engraçado, na altura partiu-se. Depois fui. Eu estava no Mónaco, depois no outro dia de manhã fui de propósito a Génova comprar uma máquina, na qual gastei um bocadinho mais. E depois no final deste ano fiz um investimento maior. E esse investimento, porque foi engraçado, foi a primeira vez que eu usei um cartão de crédito. Eu já tinha o cartão de crédito, mas foi a primeira vez que eu usei e que tirei a partir daqueles 20 dias em que uma pessoa de facto pode usufruir do crédito sem pagar juros. Lembro-me que tinha pedido um cheque à minha avó, mas depois não o cheguei a utilizar. Depois, entretanto, recebi e lá fiz. Mas foi a primeira vez que tive que fazer contas assim na vida em relação a isso. E fiz esse investimento, estávamos a falar em financiamento, pronto, é um investimento meu. Agora, obviamente, que entretanto, eu quando fiz esse investimento, se calhar já achava que o blog podia mudar a minha vida e que queria, mas não foi propriamente na ótica do investimento, aquilo dava-me gozo e o investimento era para mim, realmente eu queria ter e queria ter aquela máquina, aquela lente. E depois, o meu negócio, depois não necessita de grandes investimentos, para além disso. E então pronto, mas de facto as coisas... Pronto, o financiamento que eu precisava era para comprar uma máquina. Se eu partir a máquina, se a perder, se me roubar, é um problema, sim. É um problema, é uma coisa que eu tenho que resolver. Ainda uma loja e comprando outra. E, enfim, e fazendo um débito na minha conta bancária. Agora, onde queres chegar, acho que tem que ver com a profissão, etc., com o fato de ter mudado. Pronto, aquilo que... Vais ter que se calhar um bocadinho a pergunta. Vais-me perguntar como é que são os meus rendimentos, de onde é que vêm, diretamente, é isso mais ou menos? Não diretamente. Mas é isso, não é? Mas pronto. Mas sim, o objetivo é que deixou uma profissão segura, que era o facto de ser bancário, e passou a fazer um blog, ou a trabalhar para um blog. Sim, eu tinha, em bom rigor, eu não mudei nada aquilo que eu trabalho, aliás... Eu tenho o blog porque, de facto, faço com o mesmo gosto e com a mesma pica do que fazia há 3 anos atrás. Por isso é que eu tenho. Se não deixava de ter, eu não entrei na blogosfera para sair do banco. Mas ainda bem que isso aconteceu. O que acontece é que o blog... Isso é mais divertido. O que aconteceu foi que o blog acabou por mudar a minha vida e acabou com... O blog é um suporte, esta ideia do... Blogger é um blogger. Eu sou um blogger, estou a escrever no jornal, já sou um cronista, pronto, o que é que faz? Isso é a mesma treta. Não tem a ver com suporte, tem a ver com estes mitos que as pessoas fazem em relação ao formato online. O que acontece no formato online é que realmente possibilita pessoas como eu ou qualquer um de vós, não é? Que começa a escrever umas coisas e as coisas depois começam porque alguém acha piada, porque alguém consome o conteúdo, porque alguém partilha o conteúdo, não é? E o mouth-to-mouth aqui funciona de uma forma, né? Via link, e as coisas são todas mais imediatas. E nesse sentido acho que é um processo muito meritocrático, porque não há nenhuma máquina, não é? É promover-me, ou pelo menos no início. Agora porque tenho algum reconhecimento pelo trabalho, pronto, os mídias interessam, etc. Mas pronto, os mídias não se interessam por mim. Aliás, tornou-se colaborador do Metro, da Revista Expresso também. Sim, acho que sim. Fiz bem o trabalho de casa. Eu digo, faltou a Vogue. E eu também. Sim. E lá está. E isso é prova. Mas para já, isso é, no fundo, é consequência de uma coisa que é fácil de imaginar. Nós vemos a imprensa a cair um bocadinho, né? Principalmente o suporte físico. E depois aparecem uns gestos de ninguém neste formato, neste suporte online, que sozinhos conseguem gerar algum consenso, algum interesse em torno deles. É normal. Que não digo que haja uma fusão das coisas, mas que a imprensa se interessa em ter estas pessoas a colaborar com eles. Por isso, sim, mas basicamente, mas no fundo a minha vida, o meu IRS é feito de receitas publicitárias no blog, de colaborações e depois de campanhas que eu vou fazendo aqui e acolá, que me vão propondo ou que eu vou imaginando fazer. E tenho que ver, no fundo, aqui o que aconteceu com o blog e o que é interessante. E as pessoas vão um bocado, eu não sou fotógrafo, nem tenho um sentimento de posse em relação às fotografias, as fotografias estão lá, não têm marca de água, as pessoas nem se apercebem, mas elas estão lá no formato original até. Sem edição? Sem, A edição é que reenquadra a fotografia e pouco mais. Eu tenho o meu software, é o Picasa. O Picasa é download gratuito na internet. Por isso, sim, sim, totalmente lindo. Não é nada, não é nada, não é nada que não esteja. Tem lá uma coisa que eu I feel lucky, não é? Tipo, sorte que faz alguma coisa às vezes que preciso. As fotos estão, quando eu digo originais, estão no formato original. Uhum. Não tenho nada aquele sentimento de posse em relação às fotografias, não é? As fotografias são minhas. Pode ser considerado um novo tipo de arte. O facto de ser tão original, tão fidedigno. Pois, bem, de facto, o street style, enfim, não sei se é de categorizado como arte ou não, mas de facto é uma vertente que é importante esta ideia de retratar as pessoas na rua e não sei o quê, e tem ganho um volume maior, tanto que aparece na imprensa, aparece, não sei, é uma coisa que está um bocado associada ao online, se calhar, mas tem saído e tem ganho a sua cota, a sua importância, não é? Mas basicamente, e só para terminar, o que é interessante aqui, acho que depois é decorre do blog, é de ver que um tipo que nasce do blog, que depois... os caminhos vão abrindo, não é? Eu acho que o exemplo melhor, entrando aqui em autopromoção, tenho que ver que é um bom exemplo, se calhar uma campanha que eu fiz para a Câmara Municipal de Lisboa. Uhum. Em que, de facto, eu desenhei uma campanha toda, uma campanha que se calhar seria pensada por uma agência, que tem não sei quantos criativos, depois não sei o quê, depois vão encontrar um fotógrafo, um agente de casting, não sei o quê. Eu lhe concentrei tudo aquilo em mim, tive só ajuda para a concretização gráfica, que foi feita por um amigo meu ao meu lado, no fundo a concretizar as ideias que eu tinha, não é? Porque não trabalho com aquele software. O mesmo amigo que mostrou os tais blogs, o Rui Quinta, é que mostrou os tais blogs 3 anos antes e que agora fez um vídeo muito giro, que é o Lisbon Lovers. Tente ver. Foi ele que realizou isso. Que também não, ele não é realizador. Não? Arranjaram-lhe uma máquina e ele fez aquilo. E imaginação, por talento. E pronto, ou seja, o blog aqui serve como um ponto de partida para muitas outras coisas e eu espero que continue a abrir mais caminhos. E pegando na situação do blog, olá, sou o Ruben, não é? Tudo bem. Posso falar agora? De uma autorização. Ah, ok. Há uma frase no Metro, a frase que tem no Metro que eu gosto bastante. Se algum lhe perguntassem se a coluna de moda do maior jornal do mundo era sua, você se calhar dizia que não e agora está com essa mesma coluna. A frase que lá está é qualquer coisa como. Um dia olhei para esta coluna e pensei que podia ser minha. Acho que é qualquer coisa assim, gente. Mas foi o que lhes disse. E qual é a sensação de graças ao blog, estar, por exemplo, a escrever para o Metro, que denota as suas palavras que era um sonho? Sim, o Metro, por causa, eu tenho uma relação engraçada com o Metro, que eu já tenho uma boa relação com as pessoas lá que trabalham, mas com o Metro, instituição jornal, tem que ver com a primeira vez que eu até fiz lá isto numa crónica, o conteúdo era exclusivo para eles até, a primeira vez que vi um Metro, eu estava em Estocolmo, e entrei no metro e vi uma pilha de jornais. E vi uma pilha de jornais e pensei, estes gajos são muito bem informados e perto sofisticados e devem ter já alguma coisa qualquer para débito bancário, as pessoas tiram, estes gajos são sardinhos. Mas tinha acabado de pagar 5€ ou coisa por cima, isto tem croas, não é? Qualquer coisa assim por uma Santos com manteiga, mas não era, não, nem podia imaginar que era na altura. Com a Santos com manteiga e pensei que há que se lixe a economia sueca, eu vou roubar este jornal, apetece-me, não ia ler nada, mas pronto. E tirei. E na viagem que fiz, não estava a pensar, se alguém me vem ter aqui comigo, vem, que vergonha. Enfim. Quando sai na estação seguinte, vejo um tipo a distribuir o Metro a toda a gente. Pronto. E dou-me conta que roubei um jornal gratuito. Na verdade, eu não conseguia, eu não conhecia sequer o modelo de negócio do jornal gratuito. Não estava cá, eu não sei há quanto tempo é que isto foi. Mas seguramente há mais de 10 anos. E pronto, isto foi, ou seja, o Metro para já alargou-me os horizontes, não é? Deve-se sentir-me um bocado tolo, não é? Alargou-me os horizontes. E depois eu acho que uma aplicação muito gira. Foi giro para o Metro. Aliás, o Metro, eu diria que há quase uma fase alfaiate pré-Metro e pós-Metro, porque fez com que o meu trabalho chegasse a muitas pessoas que de outra forma não teria chegado. E no fundo, houve ali um clique com o offline. Eu nem passei a ter mais visitas no blog, mas há uma notoriedade da marca, por assim dizer, né, do alfaiate, que cresce, enfim, exponencialmente. E depois pronto, como também me senti muito orgulhoso, no fundo, se eu tenho uma coisa que está de alguma forma ligada com a moda, apesar de eu desligar um bocadinho com o estilo e estou na Vogue, né? É estar naquela referência, não é? Sim. Enfim, nada está na moda até estar na Vogue, não é? Como diziam assim, pronto, é Vogue, não dispensa até grandes apresentações, não é? Ou depois do Expresso, que o Expresso era o jornal que os meus pais compravam desde que era humilde, aquele saquinho, pronto, que é uma referência, não é? Sim, uma referência. E de alguma forma esses não sei, são mesmo sonhos, expectativas engraçadas, grandes, que eram sonhos um bocadinho difíceis de convencer, um tipo que trabalhava num banco, numa posição até bastante secundária, e que havia muitas destas coisas que se eu dissesse para o lado faria figura de parvo. Uma amiga minha há 2 anos te perguntou, onde é que é escrever assim no jornal? Disse, ah, não te parece. Tu não és nada meio. Não, estás num sítio e eu estou a dar uma resposta. Não. E a dada altura eu achei que todas estas coisas eram possíveis. Por isso é que eu gostei muito da Câmara, porque a Câmara, independentemente de ter sido um projeto que foi todo feito por mim, proposto por mim, etc., foi uma coisa em que eu próprio me surpreendi. E eu acho que é diferente, porque aquilo, se calhar, aquilo que... Porque é que qual é a maior vitória de um blog? É ganhar dinheiro com marcas, no fundo. E ali era um propósito maior, um bem comum. Quer dizer, não era... Eu podia ter pensado em orientar aquela campanha para imensas marcas. E podia ter feito imenso dinheiro com aquilo. Ou seguramente muito mais do que aquilo que fiz. E no entanto, acho que orientei para aquilo que no fundo... Bolas, que era a coisa mais importante de mim, que era promover uma coisa que se chama Lisboa. Que é uma marca, não é uma marca comercial. Não estamos a vender coisas. As pessoas vêm cá e consomem isto. Mas é diferente. É a nossa cidade, ou é a minha cidade, e como também teria um prazer enorme a fazer qualquer coisa para Portugal, imagina isso, um turismo Portugal, qualquer coisa, e este lado institucional dá assim, portanto, que é uma coisa que não havia sido feita antes, nem aqui nem outro lado, dá-me um gozo que é incomparável, mas isto a propósito de ganhar dinheiro, de no fundo alargar horizontes e alargar quase o raio de atividade, não é? E fazer e outras coisas. E eu espero continuar a fazer mais coisas que hoje... Essa campanha foi muito especial. Dá-me a sensação que daqui para a frente posso fazer muita coisa, que me dê mais visibilidade, reconhecimento, dinheiro, mas não sei se vou fazer uma coisa que tenha. Uma coisa muito minha. Eu criei aquilo, no fundo, num dia a conduzir aí a caminho do banco e pensei, não, isto faz mesmo sentido. E num dia conseguir isto e estar associado de alguma forma. É quase como se tivesse assim, um nome na rua, uma rua com o meu nome. É assim um bocado, pronto, ver assim uma logotipo associada à Câmara Municipal. E então pronto, eu já me lembro da pergunta que me fizeram. E como é que é a reação das pessoas? Quer dizer, o José vai na rua, aborda, tal estiloso ou estilosa, e depois o que é que ela faz? Como é? Uma pessoa tem que ter cuidado com o que diz. A minha abordagem é muito simples. Bom dia, há uma história com uma menina de 2 anos. Eu estive na apresentação do livro. Pai, gostei muito de ouvir essa história. Sim. Se também pudesse. Está bem, partilho. Mas no fundo a abordagem é muito simples. É mesmo simples. Não é uma coisa qualquer que a pessoa podia fazer. Eu talvez tenha, enfim, tenha algum, não digo jeito, mas tenha algum, nem decorra da minha experiência profissional, etc. Eu não sou uma pessoa muito acanhada. E isso ajuda, obviamente, não é? Não. E há outras pequenas coisas que ajudam. Não sabemos todos que há pequenas coisas que ajudam, não é? As pessoas dizem-me, avaliar as pessoas. Se há pessoa que é avaliada de alta cima, sou eu, porque se alguém vai ter contigo e te sugere uma fotografia, tu seguramente vais olhar essa pessoa de alta cima. Se isso faz sentido, não é? Faz sentido, este gajo está-me a querer tirar uma fotografia. Quem é que este gajo? Pronto. E óbvio que 3 anos depois as coisas em Lisboa torna-se mais fácil. Há pessoas que ou me reconhecem ou reconhecem o projeto, não, e tudo faz sentido. Mas acima de tudo tem que ver mais com que eu, no fundo, eu abordo, digo que tenho um blog onde publico mais as pessoas que faço na rua e realmente cativam de alguma forma e gostava de fotografar a pessoa. Ou digo, olha, gostava de fotografar, e depois digo, não sou doente, vou-lhe explicar porquê. E pronto, basicamente é assim, é uma forma muito simples e de forma geral as pessoas não têm assim grandes problemas. Também a percepção daquilo que é um blog mudou nestes anos, e há 3 anos que seguramente seria mais difícil do que hoje, independentemente da evolução do blog ou da notoriedade que tenha. O próprio conceito de blogosfera, tirar fotografias net, há uns anos atrás fotografias internet, é difícil tirar a palavra sexo desse enfim, sim, era quase como se fosse assim o terceiro vértice do triângulo, não é? Fotografias, sexo, o que é que é? E pronto, e de facto, mas há, o Ruben estava ali a sugerir que eu contasse uma história, que ele ouviu, que tem que ver com... Há um dia em que eu estou na Praia do Norte, na Ericeira, e vejo uma miúda engraçadíssima a passear de um lado para o outro, enfim, a tarde toda. E ao final do dia, vejo os pais irem-se embora, e fui, lá está, estava com calções de banho e máquina na mão, depois fui buscá-la, levava um cartão, e fui, e no fundo, fui perguntar ao pai se podia fotografar a filha dele. E é engraçado, realmente é muito giro, quando uma pessoa conta a alguém, e no fundo, vou assumir que a filha dele é a coisa mais importante para ele na vida, não é assim nada de muito polémico pensar isto, e ver o pai a dizer-me que sim, claro, podia fazer a fotografia. É giro, nós ficamos a pensar, bolas, ou eu tenho muito jeito para isto, ou tenho de facto uma boa energia, ou inspiro confiança a um estranho, e sabe bem. E este feedback é engraçado. Até lembro que a miúda tinha assim, a Madalena, que a miúda tinha qualquer coisa aqui, uma ferida qualquer, os putos andam sempre a tombar, e que depois que ele me escreveu, também usei a fotografia no médico, ele me escreveu a dizer que bom que aquilo nem se tinha notado, que assim, tipo, a Comissão Nacional de Proteção de Nós não os ia chatear. Mas pronto, acaba por ficar uma coisa engraçada. E sei lá, e começa as histórias a falar muitas outras. Mas é engraçado. Antes de entrarmos no capítulo do livro, temos perguntas do Facebook. Obrigada, Rui. Ah, de nada. Até fazer uma pequena introdução. Alexandra, sim. Temos duas perguntas. Uma do João, em que ele pergunta o porquê do nome Alfaiate Lisboeta e não outro nome. E temos uma pergunta da Paulo Cordeiro. Sim. Que quer saber como é que consegue tirar as fotografias. Se fica na rua à espera que as pessoas passem, se anda só a passear e encontra as pessoas. Então, qual é a pergunta do João? É porque é Alfaiate, não é? Porque é Alfaiate Lisboeta, sim. Alfaiate, isso está explicado no blog, no livro. No livro está, é logo o primeiro texto. Com fotografia. Chama-se Alfaiate, mas não há problema, não é nenhum segredo. Chama-se Alfaiate porque, por causa de um senhor, que é o senhor Horácio Neves, que trabalhava numa loja onde eu comprava os fatos. E esse senhor é alfaiate. E de facto, ali um dia, eu acho que também tinha que ver. Se eu pensei fazer isto, um formato online, eu acho que o fato de ser alfaiate, quando pensamos em alfaiate, não pensamos num tipo novo. Não pensamos. Algum dia, se calhar, esta percepção pode mudar, mas neste momento pensamos numa pessoa mais velha. Ou num velhote, vá, porque não dizê-lo. E ter no fundo é uma, no fundo, esta plataforma mais contemporânea, aquilo que é um blog, não é? Uma coisa mais modernaça, vá. E ter um nome assim que nos transporta para outra dimensão, achei que era um contraste engraçado. E, no fundo, é metafórico, não é? O alfaiate, mas faz fatos, não. É que, no fundo, mas metaforicamente, não é? Porque fotografa as pessoas pela forma, enfim, inspirado pela forma como as pessoas se vestem. Por isso, de alguma forma, achei que fazia sentido. A metáfora era engraçada. E este conceptualmente, este balanço entre este suporte mais recente, que é a blogosfera, e a ideia do velhote, e depois a sonoridade. Acho a sonoridade, isto, conceptualmente, podia estar perfeito. Se me soasse uma coisa assim feia, não teria. E achei engraçado, mas foi muito espontâneo, lembrei-me, achei que fazia sentido. E pronto, ficou. E acho que... Nunca ninguém me disse que o nome era parvo, quando vá, ou coisa assim. Não, porquê? Podem ficar e depois, está bem. E às vezes perguntam, mas o que é que faz? Eu até dou um cartão, mas vá ver. E então pronto, sou bem. Outra pergunta tem a ver com as abordagens. Exatamente. Não é, coisa, é mais ou menos. Tem a ver como é que consegue tirar as fotografias. Se fica na rua, sim, com a forma. Não, o que eu faço é simples. É muitas vezes, principalmente dia, às vezes tenho a máquina comigo, mesmo que não ando com ela na mão, ou seja, não fico parado num sítio, faço a minha vida, entre o sítio onde estacionei o carro e até ter vindo aqui ter convosco, podia ter fotografado alguém, ou posso fotografar quando fizer o trajeto oposto, ou depois vou almoçar num sítio, pronto, tem que ver com isso, ou seja, o Alfaiate, Lisboeta, é uma coisa que é suposto eu fazer, enfim, na minha vida, eu quando trabalhava num banco era mais complicado, e ao fim de semana se calhar andava mais a pé do que precisava, etc. Mas agora, no fundo, é isto, é agir a isto não ser algo que me, enfim, que me abocata a minha vida, porque se acaba, aliás, na vida todos andamos na rua, não é? Se todos andamos na rua, a minha máquina não é uma máquina que se possa pôr no bolso do casaco, em todo o caso, mas pronto, basicamente é assim, ou seja, não me desloco propositadamente para fazer fotografias, tento, isso também é engraçado, porque senão podia-me fartar, se andasse a fazer, provavelmente já me teria fartado em 3 anos. O objetivo é isto, também não condicionar a minha vida, ou pelo menos essa parte das fotografias, mais do que aquilo que eu gostaria. Mais uma pergunta, sim. A Raquel há pouco dirigiu-se e tratou por Alfaiate Lisboeta. Incomoda o facto de na rua ser conhecido por Alfaiate Lisboeta não me incomoda nada, estamos aqui todos pessoalmente. Não, incomodar no sentido de... Porque ficou vinculado ao blog. É o meu trabalho. Foi uma coisa que mudou a minha vida. Foi uma coisa que me transportou do Bés da Terrugem para a Vogue, para o Expresso, para o Metro, para o New York Mag, para o TEDx, para a Câmara Municipal de Lisboa, para fazer trabalhos giríssimos com multinacionais, para a China, para o todo mundo. Não, tenho problema nenhum com isso. Já aconteceu o contrário, ou seja, investir-se o papel e surgir alguém que diz, ok, é o Alfaiate Lisboeta, será que me pode fotografar? Já aconteceu? Na rua... Bem, depois já... No, já recebi foi alguns e-mails. Ah, pronto. Ou isso? Com fotografias em anexo e perfis no Facebook. mas não, pronto, não é. Lá respondo delicadamente, claro. Que não é bem aquilo que eu pronto, não, nem me sinto muito confortável com isso, até porque me estão a pôr numa situação em que eu tenho que avaliar as pessoas e eu não gosto disso, ou a forma como elas estão vestidas, não, e eu recuso todos os convites para tudo o que é júris, não sei o que, pá, não é a minha cena, pronto. E agora o livro, que projeto é este? O livro é um projeto que lá está, para quem o pensa na primeira pessoa, é um projeto que é É consequência de algo que já vem sendo feito, não é qualquer coisa que eu achava que ia acontecer um dia, muito francamente. E há um dia em que recebo um e-mail, uma sugestão, e fez-me sentido que já tinha pensado naquilo. Aliás, quando eu recebi esse e-mail, apeteceu-me responder: pá, estava a ver que nunca mais me escrevias. Sério, apeteceu-me que estava a ver que nunca mais recebi este e-mail, fosse da oficina de livro, não tivesse sido, e depois já recebi outros parecidos desse género, mas ainda bem que com a oficina de livro gostei muito, e acaba por ser no fundo é dar corpo a uma obra, não é? E é engraçado, podemos apalpar a nossa obra, tocá-la, enfim, mostrá-la, ver a Raquel a folheá-la. É giro. Foi uma forma de materializar. Sim, dá cor, por mais online que andemos todos, acho que todos apreciamos a tocar nas coisas, não é? Nem que seja nas pessoas, não é? E ganha outro, ainda tem. Eu, a minha vida mudou no formato online. Para mim não é um passo tão grande como é para a maior parte das pessoas. Eu percebo que ficam, ainda é um, para mim, não sei, era uma coisa que fazia sentido, não fiquei propriamente surpreendido. É importante, mas eu vejo que perante o meu trabalho, perante as outras pessoas, para as pessoas é como, um blog publica um livro, então um blog é bom, não sei o quê. Porque uma coisa engraçada é que blogs deste género, com livros publicados, se houver meia dúzia em todo o mundo, são muitos. Eu sei que há o Starter List, há o Face Center, há o Rio Etc, que é um do Rio de Janeiro. Acho que é um belga, deve haver qualquer coisa japonesa, porque supostamente este conceito até foi uma coisa que começou no Japão. E então pronto, mas é giro. E até porque chegamos também a tipo pessoas que não vão a blogs. Eu não ia a blog antes de ter um. Eu lembro que era o tipo de pessoa que alguém às vezes dizia: eu tenho um blog. E eu ia lá, perdi 3 minutos para poder dizer à pessoa que tinha visto o blog. E pronto, por isso estou contente. Outra coisa que eu já reparei, pessoas que me enviaram mensagens, pessoas que supostamente já conheciam o blog, e compraram um livro e depois, os textos são tão giros. A maior parte dos textos existe de facto no blog, mas é giro, as pessoas têm uma disposição diferente. E é verdade, realmente quando eu estou a consultar, fazer uma consulta qualquer online, se calhar nós queremos consumir coisas muito, muito instantâneas, não é? Vemos as coisas, fotografias, não estamos assim para grandes textos. E pronto, tem outra. Depois também escrevi algumas reflexões. Enfim, eu estou muito contente com o livro. Estou muito contente com o livro enquanto objeto de estilo, enquanto livro em si. Enquanto eu achei que não fazia sentido, e foi uma coisa que eu devo ter dito 20 ou 30 vezes na primeira reunião que tive na oficina de livro. E ainda bem que o fiz, porque isso ficou bem com eles. Não fazia sentido que o livro não fosse em si mesmo. Se o livro, no fundo, é sobre estilo, ou se o estilo é o ponto de partida para falar de outras coisas, de pessoas, do que é que seja. Não, o livro tinha que ser em si mesmo um objeto apelativo, qualquer coisa que uma pessoa gosta até de ter na mão, não é? Que quase fique bem, que dê mais estilo à pessoa por ter na mão, no limite, vai, parodiando um bocadinho. E Raquel. E então pronto, mas basicamente é esse. E depois, obviamente, que há uns momentos, estou a ver ali um. Há momentos engraçados no livro, que eu acho que são momentos singulares. Esse é um, ter uma mulher seminua num blog em que a roupa que se traz vestida é o ponto de partida, é um contrassenso engraçado, que para mim ganha um sentido, não é? Ou no texto. E é seguramente, é um bocadinho, passa a presunção, é pensar fora de caixa, é ver um bocadinho as coisas com outros olhos. E pronto, ou seja, é giro. E lá está, como aconteceu com o Metro, é uma forma também de chegar a muitas outras pessoas que não teria chegado. E realmente eu olho para ali, agora estava ali a cara de admiração da Raquel e estava a pensar realmente, se eu fizer um esforço de abstração e pensar em todas as pessoas, começar a folhear o livro e pensar em mim há 3 anos ou há 3 anos e... Se o blog começou em janeiro de 2009, basta eu pensar em dezembro de 2008, na véspera do Rui Quinta me ter mostrado esses blogs que andavam por aí fora. Eu pensar que ia fazer isto é... Porquê? E como? Isso parece mentira. É uma coisa muito engraçada que as pessoas às vezes me dizem é... Ei, o blog está muito a giro e não sei o quê. E aquelas fotografias, quem é que as tira todas? Foda-se, fui eu. Estás-me a dar os parabéns, porquê? Mas realmente parece mentira. Eu quando estava no Banco Espírito Santo, recebi imensos mails de colegas meus que não conheciam de outras áreas, em que todos os mails acabavam com uma frase a dizer: se por acaso não for o destinatário deste e-mail, agradeço que o ignore. Porque as pessoas estavam um bocado... Não, isto não pode ser o gajo que anda ali, que está aqui, está lá, não sei o quê, e trabalha na Terrugem, no Beijo da Terrugem. E isso é engraçado. E isto decorre acima de tudo um esforço. E como é que foi escolher? Porquê esta capa? Como é que decidiu qual de todas as fotografias? Foram tantas, não é? Como é que foi a decisão? Não leste o texto, mas não. Não, eu não. Não tem importância nenhuma, não, mas tens visto no blog. Eu vi no blog, mas não li, porque ainda não li, é verdade. Lá está. Se fosse se calhar no livro terias lido, não é? Não tenho. Isto não é nenhum reparo, por amor de Deus. Temos aqui na nossa mesa o livro que está a causar muita admiração, principalmente à Raquel. Está completamente apaixonada. E de facto foi pronto, para quem não está a ver, é uma mulher toda tatuada. Ou, enfim, com imensas tatuagens mesmo. Pronto, está muito tatuada mesmo. E é curioso porque... Eu não tenho tatuagens, não acredito que alguma vez na vida vá ter uma. E seguramente, se alguém me fizesse uma descrição textual da mulher que é a capa do meu livro, eu não me cativaria muito. Mas eu acho que é excelente, porque no fundo tem um corpo cheio de tatuagens, que para todos os efeitos, quer se queira, quer não, quer se goste mais ou menos, é uma coisa que confere um ar mais agressivo às pessoas. E depois, no fundo, é uma miúda lourinha, com ar frágil, com vestido branco, com vestido de menina, não é? E esse contraste, acho muita graça ao equilíbrio dos contrastes, não é? Eu acho que há coisas que ficam bem numa pessoa que não ficarão bem noutra. Há coisas que eu, se calhar, usaria se tivesse cabelo rapado, já não usaria assim, ou com barba e sem barba, ou pelo menos acho que é mais giro, vá. Lembro-me perfeitamente, quando era bancário, quando rapei o cabelo à máquina zero elétrico, gostava de andar com cabelo rapado e achava graça, exatamente. Uma pessoa está de fato, está ali com a gravata assim, com os sapatos, com os berloques, não sei o quê, mas depois com ar mais agressivo, e achava que o contraste, achava que é engraçado, e gosto, e acima de tudo eu acho que o equilíbrio dos contrastes dessa mulher é fantástico, e depois é uma fotografia, ou contra-luz, eu acho que tudo bem, a postura dela, foi uma fotografia que eu fiz, sabem, eu digo neste texto que é a foto da minha vida, e o que é engraçado nisto, estamos a falar de paixões, fotografar não sei o quê, é realmente às vezes é a tesão que aquele momento dá, é que ficar assim, epá, que ganda foto, eu lembro de estar-lhe a dizer... estou mesmo contente, e eu até escrevi isso no texto, ela deve estar a pensar que eu sou agradável, que eu se calhar digo isto a todas as pessoas, mas não, e fico contente que ela faça aqueles retratos, mas aquilo fiquei particularmente, senti mesmo, está aqui um retrato especial. E é muito a essência do livro e do que é o Alfeto Lisboeta, não é? Porque no fundo, ou seja, não é ir atrás da moda, é ir atrás da essência de cada pessoa, não é? Sim, e esta rapariga não estava, lá está, ela estava com um vestido branco, e era ela só. Esse vestido há de ser sempre bonito, não é? Sim. É a interpretação das coisas, é o arroz, eu acho que a minha publicação, dentro daquilo que é, enfim, o estilo e moda, acho que também tem algum... acho que é arrojada, não é? É um bocadinho daquilo que é o mais convencional, e sai um bocadinho até da esfera daquilo que, no fundo, que se imagina que seja permitido alguma publicação de estilo ou de moda. Porque, em bom rigor, eu não escrevo sobre aquilo que as pessoas trazem vestidas. E eu acho que faz sentido, também dizem que uma capa também deve representar de alguma forma livre, não é? E eu acho que para mim não havia outra opção, e há imensas fotografias que eu adoro, mas essa fotografia foi para mim, foi para as primeiras pessoas com quem eu comentei, também gostaram, outras nem tanto, não sei, é a minha capa. E isso pode justificar o facto de optar por fotografar pessoas e não paisagens, que se calhar é aquilo que... Para mim a fotografia são retratos, a minha fotografia são retratos, aliás, está ali em alguns de introdução, realmente há coisas, e há bocado falava sobre coisas que só nos damos conta delas a posteriori, eu tenho as paredes do meu quarto forradas com fotografias de viagens. E essas fotografias não são fotografias de paisagens. São sempre pessoas. Não são mesquitas azuis, não são Empire State Buildings, não são coliseus, não são igrejas, catedrais, sés. São pessoas. Eventualmente, para não ter algumas dessas coisas no background, mas seguramente são pessoas. São as pessoas com que eu conheci, são as pessoas com quem interagi. Eu sou um tipo com índice de sociabilidade, se calhar, um bocadinho acima da média. E eu acho que isso também, porque é preciso ter um bocado de drive para falar com esta gente toda, para querer falar com ela, para tirar daí gozo. E porque isto, qualquer pessoa pode fazer isto, o que qualquer pessoa tem é que ter tanto gozo quanto eu a fazer isto, e isso é que pode ser complicado, porque essa é a diferença. Porque é preciso estarmos francamente à vontade. Aliás, uma coisa engraçada é, eu também demorei algum tempo a sentir que isto fazia sentido. E isso também, nesse momento em que chegamos aí, sentimos que faz com que... torna-se fácil abordar as pessoas, que eu estou seguro do que eu faço. Uhum. Mas eu gosto daquilo que eu faço, e acho que eu faço com qualidade, que eu faço com consistência. E não tenho qualquer problema em dizer isto. Não, as pessoas às vezes têm um bocado de medo de dizer estas coisas. Não, eu estou contente com o que faço. E às vezes fico mais contente, às vezes menos contente, mas de uma forma geral estou muito contente com o que faço. Portanto, estou contente com o que faço. Realmente era o bancário de quarta ou quinta linha, e pude mudar a minha vida. E não tinha nenhuma máquina, ninguém me patrocinou. Ninguém. E tenho uma sensação de mérito próprio. E por isso é que há bocado... Há bocado quando estava a dizer, não me faz nada... Bem, se alguém está a falar comigo, trata-me mal alfaiate e podemos ter um problema pessoal. A gente tem uma namorada que me trata por alfaiate. É problemático. Bem, enfim... não deve chegar a, enfim, não duvido que saia, que passe do segundo date, ou do primeiro, mas é uma marca que eu criei, que é uma marca, e quando temos uma marca às quais outras marcas antigas, mais importantes, querem associar, é ótimo, ou seja, é uma coisa que eu me orgulho, é o meu trabalho. Uhum. Acho que todas as pessoas podem estar orgulhosas do nosso trabalho, não é por acaso que há muitas pessoas que querem trabalhar por conta própria, porque enfim, que sentem que há ali uma ligação, e essa ligação que eu sinto era a tal ligação que faltava, que eu sentia ao meu trabalho, enfim, que faltava aquilo que eu fazia, e por isso pronto. Portanto, fazes aquilo que gostas e não te pagam para isso. Mas eu faço aquilo que gosto e isso gera retorno, isso acrescenta valor. A questão é isso. E chega um ponto em que há um reconhecimento e é para ti, pronto, gera retorno. E eu, no fundo, agora também estou a ter dividendos de ter imenso tempo de trabalho. Havia imensa gente durante imenso tempo que me perguntava o que é que tu andas a fazer isso. Aliás, também há um texto qualquer aí, no texto as reflexões estão à solução. E no fundo são um bocado a forma como as pessoas veem o nosso trabalho. Tipo, não é, houve muita gente seguramente que achava questionou, que... Questionou. Sim, questionou. E eu acho que é saudável, de certa forma. Sim. Talvez outras pessoas não tenham percebido. Mas é também ter visão para as coisas, não é? Não é? Eu acho que tivesse a visão também. Isto é o meu projeto, se eu não tivesse visão para ele, quem é que vai ter por mim? Claro. Por isso é normal que o livro, uma campanha... Eu penso na campanha de Lisboa mais de um ano antes dela ser concretizada. Mas é normal que eu pense. O livro, então, já há quanto tempo? Ou a tal coluna do metro que eu achava, não é? Por onde podia ser, por isso. Mantém contacto com as pessoas que fotografou? Como é que elas reagiram quando souberam que iam passar de um blog para um livro? Reagiram bem. Há uma coisa, também se para as pessoas terem noção, eu não fico com contacto das pessoas. Eu acho que já é introduzido o suficiente fotografá-las. As pessoas ficam com o meu contacto, eu tenho um cartão, e depois quiserem, escrevem-me, dizer que gostaram do blog ou que não gostaram. Nunca ouvi ou não gostaram, mas pronto, é acontecer. E a pedir as fotografias, não é? Porque o que eu faço é partilhar o meu trabalho, senão eu gosto que as pessoas tenham. Gosto. Quantas vezes, às vezes as pessoas põem no perfil Facebook, às vezes adicionam, é engraçado, no fundo. E então, aquilo que faço é. Aquilo que fiz foi realmente foi. Dentro dessas pessoas que me tinham contactado, contactei-as. E então as pessoas. É giro. Porque se há, para um português, se calhar é uma coisa, um livro, já, até não fico surpresa. Imaginem um tipo qualquer que eu fotografei, não sei onde, e cá há 2 anos que não me vê. E depois recebe um e-mail do tipo que até pode já se ter esquecido. Mas é engraçado. E as pessoas ficam contentes. Não tinha alguém, eu perguntava assim, então o que é que te sentes por estar aí assim? Pá, estou contente, sabe-me bem. É fixe. E pronto, por isso eu acho que isto é muito win-win. Independentemente depois do tal retorno financeiro que apareceu, claro. Depois, é muito win-win. E, ou seja, eu quero fotografar pessoas que querem aparecer no meu blog. Pronto. Pessoas que, mesmo que não conheçam o meu blog, olhem para mim e pensem, está bem. Não. Porque isto topa-se as coisas, não é? Tipo, há simpatias, há antipatias, não. Por isso, agir. E as pessoas, acho que as pessoas gostaram muito. E projetos futuros? Tenho assim umas coisas na cabeça. Nada que queira partilhar. Porque não é o segredo que há uma do sucesso, nem isso, é uma questão de... Eu até por... Houve uma coisa que acabei por ir cultivando, que era guardava as coisas para mim, porque as pessoas iam achar que era excessivamente sonhador. Agora, se calhar, há reconhecimento suficiente para falar nas coisas e as pessoas acharem que eu não sou parvo. Mas ganhei esse hábito, esse bom hábito, por isso. Mas tenho umas ideias, não tenho assim nada também de revolucionário, não sei. Mas pronto, agora também houve duas coisas ao mesmo tempo que aconteceram, foi a campanha O Livro, importantes de forma especial, por motivos diferentes, se calhar. Mas agora também estou assim numa altura, não sei, vamos ver. Mas não estou muito preocupado, né? Há coisas giras para fazer. Sendo responsável pelo blog e tendo partido disto da proatividade, não acha que em Portugal há muito o bota-baixismo nessas matérias, do género aparecer ao pé de uma pessoa e dizer agora vou criar um blog, vou fotografar pessoas e vou tentar fazer vida com isto? E as pessoas respondem, estás parvo, segue, mas é a tua vidinha e faz algo que dê garantias de uma boa vida. Não há muito isso em Portugal. Para já agora há um certo receio, não é? Com a conjuntura atual, em fazer o que é que seja, arriscar. Enfim, os receios, não, os receios fazem sempre sentido. E as reservas e as dúvidas, etc. Mas há algum bota-baixo, há uma tendência, às vezes, não sei se é muito portuguesa, se não. Há uma certa tendência, há uma certa, não sei como dizer, eu não tenho assim, não, acho que não sou, acho que gosto de pensar que gero mais simpatia do que ódio, mas há sempre, eu acho que isto no fim, quando vamos ver, quer dizer, fala-se de alguém, há pessoas para mim que se calhar aparecem mais vezes nos noticiários ou na comunicação do que eu acho que era importante ou interessante. Mas isso não faz com que eu não goste delas, quer dizer, mas o que parece-me que realmente há muitas pessoas, porque as pessoas que em vez de pensarem aquilo que podem fazer, pensam naquilo que o fato de alguém ter feito faz com que eles não possam fazer, ou as hipóteses que perdem na vida, porque há pessoas a ter sucesso e a fazer coisas giras, ou que eles não acham tão giras. Eu não tenho, por exemplo, eu não vou a um blog que não gosto. Eu nunca deixei um comentário positivo num blog. É que o conteúdo que eu não gosto, ok, passo, pronto. E as pessoas perdem muito tempo, ou há pessoas com tempo demais, ou há pessoas que não têm amor e carinho pelo seu próprio tempo. Eu tenho algum, sou um bocado desorganizado, mas vou tendo. E então pronto, mas há uma certa tendência, e há numa fase inicial, um bocado aquelas coisas, já está feito aqui, lá, isto é cópia daqui, daquilo. É engraçado, no mundo que existe, é normal, nós vamos sempre, o original é um conceito muito, muito, muito coisa, há sempre uma inspiração daqui e daquilá, e acho que até criam um projeto que dentro do género até tem uma identidade própria muito definida, e tem ali particularidades que não encontra mais nenhum, esta mescla no fundo do mundo e das pessoas com o estilo e com a moda é uma coisa que não podia ser mais nenhum sítio, mas noutra publicação mesmo estrangeira. Mas pronto, mas há um bocadinho de tendência, mas enfim, isso faz parte, isso é uma consequência menos boa de algo bom, que é as coisas estão-nos a correr bem, e quando as coisas estão a correr bem, há pessoas que ficam muito contentes por nós, eu concentro-me nessas. Faltam 6 minutos para acabar o nosso programa. Quem é o José Cabral? O José Cabral é um tipo como outro qualquer. Que a única particularidade que eu posso ter com estas coisas é que de facto sou uma pessoa que vai atrás das coisas, e o ir atrás das coisas é válido para o que quer que queiram. Se eu quiser falar com alguém, se eu acho que me apaixonou no metro, vou falar com essa pessoa no metro. Nunca aconteceu, mas pronto, é para que conste. Mas pronto, ou seja, se eu quero falar com alguém, se eu quero trabalhar para um determinado tipo, dirijo-me a essa pessoa. Ou seja, faço aquilo que... Acho que vou um bocadinho atrás das coisas. E já sabemos, ainda para mais nos tempos que correm, que a nossa vida é capaz de sair, não digo mais... Podemos mais depressa conseguir os nossos objetivos, realmente nos mexermos, fomos atrás deles. E pronto, sou um tipo que vai atrás das coisas. O Alfeto Lisboa é um bocado consequência disso. Se calhar um bocado casmurro, um bocado de coisa também. Mas no bom, no mau sentido... Mas pronto, sou um tipo normalíssimo, sou um tipo que gosta de pessoas, sou um tipo que repara nas pessoas, que sou sensível às pessoas, e não tenho, no fundo, obviamente que a minha obra, não sou, eu não sou consequência da minha obra, a minha obra é que será, de alguma forma, consequência de mim ou de um lado meu. E pronto, resta um gajo normalíssimo, sou desarrumado, desorganizado, não sei, isto é sempre essas perguntas na primeira pessoa. É sempre complicado. A Raquel ficou completamente apaixonada pelo livro. Sim. Estás a colocar as páginas no Facebook. Estamos quase a terminar, faltam 5 minutinhos. Umas últimas perguntas para o nosso convidado. Não, eu agora eu já fiz as minhas. Houve aqui uma particularidade que eu ainda não tinha desfolhado. E a mim chamou particularmente a atenção todas as fotografias, obviamente, mas aqui a parte do avô, não é? Porque há aqui uma dedicatória, e era para perceber um bocadinho qual é a importância do avô, uma pessoa com uma idade, não é? E que talvez não compreenda tão bem estas coisas, mas como é que é chegar ao avô para explicar? Pois, eu acho que o giro é... Também há uma coisa, eu acho que também... Pronto, tenho a idade que tenho, não é muita, não é pouca, mas acho que a fase da nossa vida. Nós, na adolescência, queremos um bocado desligar-nos dos pais, porque estamos a crescer, porque nem queremos ser vistos com eles, às vezes, sei lá. Estou a passar por isso com o meu irmão. Não sei o que isso é, o meu irmão. Não, os meus pais eram professores no liceu onde eu andei. E eu também não fazia muito parte daquela da imagem do conceito do filho do professor, etc. Enfim, não chatearam muito a cabeça por causa disso. Mas onde eu queria chegar é, e há uma altura em que nós chegamos, e acho que eu quando estava a começar o blog, já estava a chegar a essa altura em que realmente damos conta que afinal queremos agradar, enfim, à nossa família, aos nossos pais, aos nossos avós, e que isso tem um encanto especial que nos dá, e que não necessariamente nos comove, mas é uma coisa que nos toca especialmente quando isso acontece. E em particular, o meu avô, realmente, nesse caso, está aí, ou os avós em geral, é uma faixa etária, costuma ser, é normal, acho que é normal no ano 2012, se calhar é normal em 1980 ou 1950, é normal que gerações que no fundo estão com duas gerações de distância, não é? Pessoas que estão com duas gerações de distância, no fundo costuma, é baseado nisso que é em relação neto-avô, consigam comunicar bem e que o avô consiga compreender no fundo as expectativas do neto ou aquilo que o neto pretende fazer ou os desejos ou os sonhos. E no fundo esse texto é um bocadinho... Há imensas coisas que surgiram neste livro. Se calhar se a minha vida fosse trafar e se não trabalhasse longe de Lisboa, se calhar essas coisas não me tinham lembrado. Mas há algumas, esse texto, o texto do meu pai, o texto da minha irmã, se calhar o texto do meu avô, se calhar surgiram porque às vezes não tinha tempo a trafar pessoas. E depois pensei noutras coisas engraçadas e que acabam por ser até conteúdos que se calhar dão um toque especial àquilo que eu faço. E realmente houve um dia que me lembrei que devia ser um bocado esquisito para o meu avô, que o meu avô podia gostar de ver nas revistas, na televisão ou na rádio, mas que se calhar era um bocado estranho para ele aquilo que eu fazia, no fim do core daquilo que eu faço. E se calhar só não lhe era tão estranho porque havia pessoas a falar. E para as avós, pá, se há pessoas a falar bem, a coisa parece que correu bem, o que é normal, pronto. O que até é quase como um reconhecimento que se calhar coisas para as quais eles não têm sensibilidade, que é difícil compreender o sentido das coisas. E pronto, e o texto é um bocadinho brincar com isso, não é? No fundo é uma conversa imaginária com o meu avô. No dia do pai, na altura publiquei aquilo no dia do pai, que achei que tinha um sentido. Mas acho que corre também disso, no fundo. Daquilo chegámos a dada altura e chegámos à conclusão que no fundo queremos acima de tudo agradar às pessoas que são responsáveis por nós existirmos, por nós estamos cá, etc. E é isso. Não, assim, mais uma pergunta? Não há. Não, a última pergunta que eu faço então, falta um minuto e meio, é: o Alfaiate de Lisboeta tem prazo de validade? Duvido que daqui a 20 anos esteja a alimentar aquele blog. Pode ser, mas duvido, mas lá está. Pois, não sei, outro formato qualquer, mais interativo, não é? Mas não sei, e eu acho que já disse isto há bocado, como disse isto, digo isto muitas vezes, mas acho que já me deve ter saído pela boca. Eu tenho aquele blog para me dar gozo, aquele blog vai continuar enquanto me der gozo. Não quero assustar alguém que goste muito do blog. Não tenho que pronto, as meninas já saíram, isto é uma vergonha. não me vou fartar, mas haverá um dia, não sei, o blog, enquanto me der gozo, ele vai existir e acho que temos margem ainda para desfrutarmos do blog, para eu desfrutar, para as pessoas que lá aparecem, para as pessoas que lá vão, para todos nós desfrutarmos. E é assim, as conversas de esquina estão de partida. Quero desde já agradecer às meninas, muito obrigado. Agradecer também ao nosso convidado. O livro está à venda por todo o país. As apresentações foram feitas na FNAC, chama-se O Alfaiate de Lisboeta. A capa é muito, muito bonita. O link do blog é www.oalfaiatelisboeta.com. .blogspot, não é? Eu já não tenho o blogspot. Tenho o blogspot. Tenho o blogspot. Estava só a facilitar a escrever no .com. Muito obrigado. E nós voltamos então na próxima semana com mais um Conversas de Esquina, com outro convidado, ainda não sabemos bem qual, mas se calhar não será o Alvin, porque ele fala muitas vezes. Estou a arriscar não ter nenhuma carreira na rádio daqui para a frente, mas pronto, até à próxima semana. www.radiozero.pt